I guess my question is, is it not too late for me? Is it? Is it not too late? Diane, I need you to tell me that it's not too late. Bojack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm... Olá, Olivia. Olá, internet. Eu sou o André e você está ouvindo o Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Olivia, nessa semana eu fiz a minha primeira entrevista sem você. Eu falei com o Vinícius Mois, que é o co-criador do projeto Three Dungeons Masters, que aborda tudo sobre RPG nas plataformas do YouTube, do Instagram e do Facebook. Todos os links estão aqui na descrição, tá? Eu conheci ele quando eu tava pesquisando pro último episódio sobre o Nerdcast RPG, porque eu tava buscando outras perspectivas sobre o assunto. E a gente acabou falando muito sobre o Nerdcast, mas ele também começou a me dar várias dicas de outros produtores de conteúdo tão incríveis quanto eles. E ele me surpreendeu por ter tanto conhecimento e falar com bastante paixão sobre o assunto. Então eu achei que era uma ótima oportunidade se ele pudesse falar com você e para quem mais estiver ouvindo sobre como o nosso cenário de RPG está evoluindo na internet. Mas deixa eu te avisar que você vai notar três coisas diferentes neste programa. A primeira é que a duração do episódio está um pouquinho maior do que de costume, então a gente vai passar de uma hora. A segunda é que tem um pouquinho de eco na minha voz, é que eu inventei de gravar em outra sala e depois eu me arrependi amargamente, mas eu não acho que isso prejudicou em nada o papo. E a terceira e mais importante é que o Vinícius, ele é muito apaixonado por esse assunto. Então ele roubou totalmente a cena e por conta de quanto de conhecimento ele tem sobre o assunto, como é a sua história com RPG e, claro, por conta dessa sua intensidade ao falar de RPG. E você sabe que uma das coisas mais legais para mim ao fazer esse podcast é poder conversar com pessoas incríveis que realmente amam o produto cultural que produzem ou participam e usam a internet para transformar esse hobby ou paixão em uma coisa ainda maior. Além disso, eu adoro conhecer outras culturas e nichos na internet, fora da minha bolha. E no caso do RPG, eu conheci produtores que estão fazendo um trabalho muito incrível na internet. Sério, vale muito a pena. Eu realmente espero que você goste das dicas que o Vinícius dá no final e que você dê uma chance para essa rica e divertida comunidade. No próximo episódio voltamos à programação normal, com episódios mais curtinhos, tá bom? Como sempre, a música que você está ouvindo no fundo é Easy to Lay for Me, do Bill Wolf. É um artista muito talentoso. Se você quiser ouvir mais coisas dele, o link do SoundCloud está na descrição. E sejam bem-vindos à internet, eu serei o seu guia. Vinícius, tudo bem, cara? Primeira. E aí, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Cara, eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse um pouquinho aqui pra quem não te conhece e tá te conhecendo agora. Bem, eu sou o Vinícius Mois. Tem uma historiazinha um pouquinho comprida na internet. Fui o ex-editor do site Minas Morgan e já tinha uns 12 anos aí fazendo cobertura de RPG, de board game e afins. O site parou um tempo atrás e agora estou com outro projeto no 3 Dungeon Masters, que é um projeto mais para ajudar o pessoal que está começando no RPG. Que legal, cara. Conta um pouquinho mais do 3 Dungeon Master, por favor. Bem, o 3 Dungeon Masters, nós temos nosso canal no YouTube. Temos também o nosso perfil no Instagram e temos outras redes sociais, como no Facebook e no Twitter. No caso, somos três amigos que jogamos RPG juntos, nos conhecemos já há um tempo, que nas conversas, vendo as conversas de Facebook, de Twitter, e conversando entre nós mesmos e com outras pessoas, vemos que o pessoal tem muita gente que tem dificuldade para entender o que é o RPG, como jogar, que caminho seguir, que livro comprar, esse tipo de coisa. Então, nós pensamos, poxa, nós, quando começamos, não tivemos uma orientação nesse tipo, desse tipo, né? Uhum. A gente foi bem na loucura, assim. Eu comecei a jogar tudo errado, assim, tudo errado, uma coisa que eu não indico pra ninguém, eu fiz tudo. Então, nós assim pensamos, poxa, seria legal se na nossa época tivesse, quando a gente começou a jogar, nossa época, uns 500 anos atrás, nós tivéssemos alguém, assim, um canal, um podcast, enfim, que desse mais dicas, ensinasse mais ou menos o que a gente tinha que fazer, desde o básico, assim, pô, qual livro que eu tenho que comprar para jogar, ou que dados eu tenho que usar, enfim, desde desses básicos até coisas um pouco mais avançadas, assim, a montar um cenário, criar miniaturas, esse tipo de coisa. Então, nós pegamos, assim, o talento de cada um de nós e montamos esse canal. Inicialmente era para ser um blog, né? Só que aí os custos, também a questão de escrever, tomava um pouco do nosso tempo. Aí o canal no YouTube, a gente viu que era mais interessante, porque era mais dinâmico pra gente. E atualmente o pessoal tá com preguiça de ler, né? Aí o vídeo, o formato de vídeo ficou mais interessante. E também os próprios, as fotos, enfim, no e os vídeos curtos do Instagram. Mas Vinícius, só pegando aqui, provavelmente a galera que tá ouvindo, como eu não conhecia também... o que é RPG? Porque eu tentei explicar no meu último episódio e eu acho que eu falei miseravelmente, então eu vou deixar alguém que conhece muito mais o assunto explicar o que é o RPG. Eu ouvi o episódio e você explicou bem, viu? Eu gostei. Valeu. Mas o RPG, ele vem de uma sigla em inglês para Role Playing Game. Provavelmente, se você fez algum curso de inglês ou de língua estrangeira, ou cursou alguma faculdade, por exemplo, de magistério, direito, até mesmo medicina, coisa do tipo, você vai, administração principalmente, você se deparou com isso em algum momento, né? O roleplay é quando você assume um papel, né? Você está numa situação hipotética, você assume um papel, como por exemplo nas aulas de inglês, né? A gente tem muito da loja, você chegar na loja e tudo. Um dos alunos assume o papel de vendedor, o outro assume o papel de cliente e rola aquela interação para treinar o inglês. No meu caso, eu sou formado em Direito. Eu passei na faculdade, a gente teve algumas cadeiras de prática jurídica, em que nós tivemos audiências simuladas, atendimento simulado, júri simulado, tudo isso aí faz parte do roleplay, que é a interpretação de papéis, certo? E o game é o jogo. Ou seja, você é um jogo no qual você assume um outro papel. Você cria um personagem, né, e assume o papel dele. Mas você pode pensar, poxa, um teatro, coisa do tipo? Pode ser, mas não necessariamente, certo? Então, você pode fazer uma atuação, como a gente chama o live act, né, uma atuação ao vivo, ou então... ser mais simples, juntar a turma, sentar ao redor de uma mesa, cada um interpreta seu personagem, vamos rolar dado e matar o monstro aí, coisa fim. Assim, entendeu? Mas o princípio, a ideia é que você crie um personagem usando as regras de um determinado sistema de jogo e você se divirta fazendo de conta que você está... você é aquele personagem. É quase aquela brincadeira do polícia e ladrão que a gente tem quando criança, mas só que com regra. E como é que é mais ou menos essas regras? Assim, que você falou de sistemas, como é que funciona? Assim, não sei se dá para você fazer um resumo do que é isso, porque eu pesquisei e eu vi que é super complexo, então eu parei aí na minha explicação. Não sei se você consegue entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Vamos pensar assim, nas regras do sistema de jogo. Como, por exemplo, no nosso mundo nós temos regras, né? Desde as regras de convívio social, né, até as regras de física do nosso mundo. Por exemplo, se eu pular de um prédio de 50 andares, eu vou me esborrachar no chão, não vou voar, né? Da mesma maneira, num jogo de RPG, se eu fizer isso, provavelmente o meu personagem vai morrer. Ele simula, ele gera uma forma de simular a nossa realidade, ou a realidade que se quer projetar na mesa de jogo, certo? Eventualmente também, nesse mesmo exemplo que eu dei, dependendo do sistema de regras e da montagem do personagem, se eu meu personagem pular de um prédio de 50 andares, ele pode voar, ou pode não morrer ao cair no chão, pode cair em pose heróica, depende muito. Então, os sistemas de regras são mais ou menos como o mundo de jogo funciona, certo? E os limites que os jogadores vão ter para interagir nesse mundo. Seria mais ou menos isso. Só que você pode pegar de uma forma mais numérica, mais pé no chão. Seria, por exemplo, um jogo de War. É um exemplo bem, bem longe. Num jogo de War, ou banco imobiliário, você tem aquelas regras de dinâmica do jogo. Ah, se eu atacar uma área, eu tenho que rolar dados, eu tenho que superar a defesa do oponente para eu conseguir destruir as tropas dele e invadir aquela região. É mais ou menos isso, só que é colocado dentro da dinâmica do jogo. Deu pra pegar? Tô pensando aqui, né? Travei, buguei, mas acho que entendi. Eu entendi, sim. É uma maneira de você representar essas regras através de uma numeração ali, né? Algumas vezes se tenta representar de forma realística. Outras vezes de uma maneira mais solta, mais representativa mesmo, mais ilustrativa, sem tanto apego à realidade. Uhum. Mas a ideia é mais ou menos de representar o que seria a realidade daquele cenário, daquele ambiente de jogo. E você comentou que você começou a jogar RPG lá atrás, né? Há bastante tempo já. Como é que foi isso, cara? Como é que você conheceu o RPG? Cara, foi em 99. Uhum. Eu tava no início do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, e tinha o pessoal da minha sala, né, na escola, que chegou um cara lá e falou, ó, tô com esse livro aqui, né, vocês querem jogar? Aí eu falei, pô, como é que funciona? Aí o cara foi descrevendo como era, como é que se jogava, aí eu, poxa, deve ser legal. Aí na minha mente eu comecei a formular, porque eu gosto, né, esses filmes 007, essas coisas todas, eu gosto muito, aí eu comecei a formular na minha cabeça como se fosse um 007, filme de espionagem, coisa desse tipo. Uhum. Só que a gente foi jogar Vampira Máscara, coisa que, e de uma forma que não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado. Mas, de toda forma, como eu tava com a turma da minha sala, aquela turma que a gente ia jogar bola, que a gente saía, que a gente conversava, enfim, era divertido, né? Era um momento que a gente tinha entre nós, que a gente ficava só nós lá, a gente podia jogar conversa fora e jogar, enfim. E era muito divertido. Tanto é que depois, assim, foi no início do ano, depois o cara que mestrava pra gente, ele foi transferido, foi transferido pra outra escola, levou os livros, levou os dados, levou tudo, e a gente queria continuar jogando. Só que a gente não tinha, na época, não tinha loja assim, de RPG aqui, onde eu moro, não tinha internet pra gente comprar livro, dado. Ninguém tinha cartão de crédito, e o pessoal, quando a gente viajava, não sabia onde tinha loja. E a gente não tinha contato com nenhum outro jogador de RPG também. Tá. Então, a gente ficou bem à deriva, assim, né, nessa época. Mas aí começamos, pô, a gente quer jogar. Aí fomos atrás de livros, conseguimos alguns livros. Dados a gente não conseguiu. Os dados do D10 era uma coisa assim, que a gente nunca nem tinha visto na vida. Então, a gente conseguiu achar um cara que tinha um D10, e pegamos emprestado com ele e começamos a levar em marceneiro, artesão, coisa do tipo, para ver se alguém fazia um dado que fosse de madeira, coisa do tipo. Aí a gente conseguiu um cara, um artesão, que ele fez em epóxi os dados. A gente comprou com ele 10 dados em epóxi. E esses dados existem até hoje, não estão mais comigo. Mas a última vez que eu os vi, estavam praticamente umas bolas, né? Mas foi desse jeito que a gente começou, né? E quebrando pedra mesmo. Depois, assim, de um tempo que a gente começou a ter acesso à internet, tudo, a gente começou a achar conteúdo. Mas um conteúdo bem, bem fraquinho, bem pouquinho em português. E algo um pouco a mais em inglês, mas na época nós não tínhamos tanto domínio de inglês. E com o tempo começamos a encontrar outros jogadores. Aí que nós começamos a interagir mais, ver que o que a gente estava fazendo estava bem, bem, não vou dizer que é errado, mas bem, assim, diferente do padrão, né? Tá. E começamos a ter contato. Pelo menos eu comecei a ter contato com outros jogos também, outros jogadores. Comecei a jogar com outra turma. E que alguns deles eu jogo com, até hoje. Isso tudo por causa da internet? Não. Na realidade, foi fora da internet. Né? Porque na época, em 99, 98, 99, 2000, não tinha. Aqui no Brasil a internet já não era tão difundida assim, certo? Então você achava nas escolas, em algumas escolas, né? Nem todas, escola pública, você não tinha internet. Você achava mais algumas escolas particulares. Algumas universidades era bem tosca mesmo a internet. E internet doméstica, assim, era cara e lenta, né? Era a época da internet discada, pra você ter uma ideia, né? Então, eu acho que eu comecei a ter contato com outros jogadores, outros blogs, assim, de RPG, fórum, na realidade, foi no ano 2000, volta do ano 2000, né, que tinha o fórum da Players Tools, que era baseado em Vampira Máscara, World of Darkness, esse cenário, e lá eu comecei a conhecer outras pessoas, outros jogadores de fora e tal, e aprender mais um bocado, né, pra mestrar e jogar e outras coisas também. O seu primeiro contato, então, foi com RPG na internet ou foi com o fórum? Foi fórum de RPG. Hoje praticamente nem existe mais fórum, né? Aí que eu comecei a ter esse contato. Aí, por meio disso e dos outros colegas que eu acabei conhecendo aqui na cidade, eu tive contato também com revistas, né? A Dragão Brasil, na época. Aí eu comecei a pegar emprestado dos colegas e nessa de pegar emprestado, achei uma matéria sobre grupos de discussão, né, por e-mail, meio grupos. Olha só! E que coisa que hoje também não existe mais. É. E peguei, achei, era o grupo da Spell RPG, depois eu achei o site, achei o fórum deles, tinha um grupo da rede RPG, depois veio um grupo de blogs de RPG, quando eu comecei a ter o meu site e tudo, que aí foi assim que eu dei uma expandida muito grande, assim, por exemplo, por meio do grupo da rede RPG, eu tive contato com Game of Thrones. Caramba! Que foi quando começou a sair lá no... O livro, a série? O livro, lá nos Estados Unidos, a primeira publicação, o cara tava lá, comprou, leu e tava relatando pra gente, entendeu? Caramba, que legal! Foi a partir daí mesmo, assim, que o horizonte expandiu, né? Que aí, assim, a gente comecei a ter contato com o que estava rolando no exterior, com outras coisas que estavam saindo aqui no Brasil, coisas que o pessoal estava fazendo, assim, de conteúdo, que na época era bem incipiente, assim, não tinha, até porque o público na época era bem mais restrito, porque não tinha tanto alcance, assim, era mais aquela coisa de loja, aquela coisa do colégio, aquela coisa do fórum, da lista de discussão, coisas. Era esse o nicho, entendeu? Então era bem mais restrito do que é hoje. Entendi. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que já teve vários projetos de conteúdo falando sobre RPG desde a época que você conheceu a internet. Eu queria saber por que que você é tão apaixonado por RPG, cara? Cara, o RPG, assim, eu sou uma pessoa tímida. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sempre tive muita dificuldade para falar, me colocar diante das pessoas, enfim. E também eu não tinha um costume, não tinha um hábito de ler e era muito introspectivo, não conhecia muita gente, né? Na época, eu acho que eu conseguia ter mais facilidade para ter contato com as pessoas por meio do esporte, né? Jogava vôlei, futebol, basquete, handball, enfim. Mas o pessoal chamava pra jogar, mas eu não tinha conversa com ninguém. Eu ia jogar e pronto, acabou-se ali. Aí com o RPG eu comecei a ter o contato com outras pessoas, comecei a aprender a falar inglês também, a ler inglês por conta do conteúdo do que eu ia pesquisar, a ampliar o meu círculo social, o círculo de amizades, a ser mais comunicativo, né? A leitura também, houve um incentivo muito grande para a leitura. Na época de escola, a gente Não sei se você passou por isso, mas tinha que ler Machado de Assis. Uhum. essas coisas assim que para o jovem, para a criança, para o adolescente, não é interessante. Eu não sou da área de educação, mas na minha opinião não é adequado. Até hoje eu tenho dificuldade para ler pra esse tipo de conteúdo. Mas eu comecei a ter contato com outras coisas. Por exemplo, a ler fantasia, ler Tolkien, Nárnia e Elric, de meu Nimboné. Essas coisas que eu comecei a ter o contato por meio do RPG. Né? E acabou que até isso me facilitou muito na questão da minha profissão, né? Porque diariamente eu tenho que ler muita coisa, e como eu já vinha o hábito de leitura do RPG para ler os livros, entender as regras, interpretar as regras, preparar texto de aventura, isso me ajudou muito. Na questão, principalmente acho que na velocidade de leitura e de interpretação de regra, que é a coisa que na minha profissão é essencial. Então, tudo isso me ajudou bastante, né? Entendi. Quando você fala a sua profissão Eu sou advogado. Advogado. Entendi. Normalmente sou advogado. De regras. Esses projetos que você tem com RPG são todos paralelos ao seu trabalho, né? Isso, exatamente. Conta um pouquinho quais projetos você já participou, né? Ou já criou para a internet, em relação ao conteúdo que você contou um pouquinho no começo, só para a gente ter uma noção da sua experiência até hoje, até chegar e a gente chega no ponto do seu projeto hoje em dia. Bem, eu comecei, se não falha a memória, foi em 2003, certo? Uhum. Um negócio bem, bem interessante, porque na época, em 2003, ainda tava forte o Vampira Máscara aqui no Brasil. Havia o AD&D, só que o AD&D, a publicação no Brasil foi meio complicada aqui. O Vampira Máscara e AD&D são jogos, né? É, são jogos de RPG. Tá. Uhum. O Advanced Dungeons and Dragons e o Vampira Máscara. E junto com o GURPS e o Trevas e Arcano, na época eram os jogos mais jogados aqui no Brasil, certo? E não tinha, assim, um RPG de fantasia na época aqui no Brasil, porque o AD&D estava sendo descontinuado, certo? Não estava saindo nada para AD&D. E foi lançado o Senhor dos Anéis RPG, que foi justamente pegando o embalo da época dos filmes do Senhor dos Anéis, né? Aí o que acontece? Eu comprei o jogo, né? A turma tava ansiosa para um jogo de fantasia, a gente só vinha jogando Vampira Máscara, e o pessoal queria jogar algum jogo de fantasia. Aí beleza, eu comprei o Senhor dos Anéis RPG, comprei os livros e tudo, só que de pronto eu parei e pensei, poxa, esse livro aqui tá duro de entender essas regras, tá? Tem pouco conteúdo para ele, não tem uma aventura pronta, não tem adversário, desafios para botar pro pessoal. Aí eu pensei, tive a ideia, poxa, se eu tô tendo essa dificuldade, provavelmente outras pessoas estão tendo também. Então, o conteúdo que eu tô fazendo, que eu vou fazer pros meus jogadores, pra turma que vai jogar comigo, eu vou disponibilizar esse conteúdo pro pessoal. Aí comecei a ver também que no exterior, o pessoal estava fazendo muito conteúdo, tanto nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Inglaterra, o pessoal estava fazendo bastante conteúdo. E comecei a interagir com esse pessoal de fora, né? E comecei a ceder o que eu fazia para eles e pegar e traduzir o que eles faziam para eu colocar na minha mesa de jogo. E juntando esse conteúdo todo, comecei a publicar também. No início era fazer uma publicação por mês, coisa assim, pegava 3, 4 materiais, coisas que eu fiz, coisas que eu traduzi e publicava. E dava um acesso pequeno, né? Mas aí começou o pessoal conhecer, ficar sabendo, a divulgar e começou a crescer. Tanto é que na época a editora original do jogo, a Decipher, nos Estados Unidos, eles nos colocaram como um dos principais sites do sistema deles no mundo. Caramba! E a Devi também aqui na época dava maior apoio pra gente, fornecia material, divulgava prévia pra gente, esse tipo de coisa. Era bem legal. Aí eu vi que, poxa, não dá pra ficar só num jogo, só num cenário. É hora da gente expandir um pouco mais. E eu comecei com o auxílio do próprio público, da galera que acessava o site. A gente tinha um fórum também na época. O pessoal fazia material, mandava. A gente desenvolvia coisas juntos no fórum, a gente jogava também. A gente tinha uns, na época tinha uns programinhas bem que foram os predecessores aí do que o povo usa hoje para jogar. Caramba. A gente jogava online também. E a gente fazia muito conteúdo colaborativo, né? E a gente começamos a abrir para outros jogos. Na época foi quando começou a sair o Dungeons and Dragons, né? Eu comecei a jogar a terceira edição. Tá. E na época tinha um pouco de resistência assim, de publicar material para Dungeons and Dragons, mas aí eu vi que não tem pra onde correr, vai ser isso aí. Aí começamos a publicar também, aí começou para GURPS, começou Mutantes e Malfeitores, e daí foi. Aí eu vi que a questão de publicação de material eu não daria conta, né? Mas que tinham, como o mercado no Brasil tinha crescido bastante desde então, acho que isso aí já foi em 2005, eu pensei, poxa, dá para a gente fazer notícia. Publica o material e faz notícia semanal, um resumo semanal do que está acontecendo aqui no Brasil, em termos de RPG e tudo. E comecei a publicar isso. Inicialmente semanal, depois passou a ser diário. E a gente expandiu já mais pra frente, acho que foi em 2015, eu acho. 2015 não, 2016. Já pra board game, videogame e afim. Uhum. Só que aí é aquela coisa, a vida chama, né? Aí eu terminei a faculdade, fui trabalhar, depois casei, tive filha. E trabalho, assim, não tava... Questão de paternidade também não tava permitindo que eu tivesse aquela loucura de soltar conteúdo 3 vezes por dia, preparar material de jogo, esse tipo de coisa, né? E ir atrás de editora aqui no Brasil e fora, ir atrás de notícias, esse tipo de coisa. Fazer review de material, a gente começou a fazer vídeo também de review. Ficou impossível, aí eu parei, né? O Minas Morro na época, porque essa era tudo o Minas Morro. Mas você era o único contribuinte lá, cara? Não, cara, tinha muita gente que ajudava, assim. Eu tava à frente, assim, coordenando as coisas, entendeu? Uhum. Mas tinha muita gente que ajudava. A princípio foi o pessoal do meu grupo de jogo aqui, que ajudava a fazer o material. Depois, os próprios leitores do site, quando eu criei o fórum, eles começaram a mandar por e-mail inicialmente, depois a gente fazia uma construção coletiva dos conteúdos, né? Ajudava com tradução, ajudava com o desenvolvimento de ideias, enfim, a escrever textos, enfim, com isso tudo. Depois juntou o Rafael também, foi webmaster, fazia divulgação, fazia material também. Matheus ajudou muito também, o Matheus Schaffer. Tem muita gente que ajudou nessa época, assim, acho que eu vou acabar esquecendo de alguém, então acaba sendo injusto eu falar de alguns e não falar de todo mundo. Mas entendi. Até minha esposa ajudou, depois o grupo de jogo que eu vim ter depois, a gente jogava board game, também ajudou muito. Enfim, foi muita gente que deu força, assim, que tava junto comigo nessa época. E depois disso você começou outro projeto ou já é esse que você tá hoje? Não, eu dei um tempo, né? Tá. Porque, assim, aí eu colaborava com uma coisa ou outra. A gente teve evento aqui de board game. Esse meio tempo teve evento de RPG também, que eu ajudava aqui na região. Alguns sites que eu eventualmente dava uma força, assim, mandava um material, dava uma ajuda, alguma coisa ou outra. Mas era coisa pontual. E começou a ter um evento de board game e RPG aqui na região mensal, e eu comecei a me envolver também, participar da organização, jogo competitivo e por aí vai também. Foi na época o Joga Cariri. Teve até saiu umas reportagens na época também, que foi bem interessante. Que legal, cara. O evento cresceu bastante. Foi bem... A gente teve até uma época de ter uma certa... Não, nem tanto, assim, mas uma projeção regional, aparecer um pouquinho no cenário nacional. E... Depois eu me desliguei do evento, aí foi aí que, depois disso, que aí surgiu a ideia de da gente montar o 3 Dungeon Masters, né? Na época eu tava sem grupo de RPG fixo, jogava aqui e acolá, fazia as participações especiais em alguns grupos, né? E foi aí que a gente montou o nosso grupo, começamos a jogar mais. Eu tinha minha esposa, eu tinha o Sanoj, que na época morava aqui, praticamente na mesma rua daqui de casa. A gente conheceu o KF, né? Depois, e ele começou a jogar conosco, e depois a gente foi lá jogar com ele Dungeons and Dragons, né? Porque ele é louco por Dungeons and Dragons. E daí a gente jogando, conversando, e surgiu a ideia de nós montarmos o 3 Dungeon Masters. O 3 Dungeon Masters é um projeto de 3 anos atrás já. Caramba! Aí agora que a gente tá tendo um retorno, assim, principalmente no Instagram, o nosso canal do YouTube tá crescendo bem, bem legal também agora. Mas, assim, a gente tá fazendo muito mais, assim, por devolver, né, a diversão também, e por devolver um pouquinho do que a gente acabou aprendendo na marra, assim, na levando tapa na cara, a gente devolvendo, assim, com mais facilidade pro pessoal. É louco, cara, porque eu tenho entrevistado algumas pessoas aqui pro podcast, e a grande maioria delas tem relatos muito parecidos, assim, que é também o meu relato hoje. É, cara, eu tenho um projeto, ele não é economicamente rentável, mas eu gasto as minhas horas livres me dedicando a isso. E olhando de fora, é muito maluco isso pra mim. Porque, tipo, cara, você podia estar trabalhando, sabe? Você, como advogado, podia estar pegando mais trabalho e seguindo, sei lá, o que a gente considera na vida atual o que é o certo fazer com o seu tempo livre, né? Que é, sei lá, rentabilizar mais e tal. Mas é muito louco ouvir essa sua história e a história de tantas outras pessoas que enxergam na internet ou fora dela esses hobbies e querem contribuir de alguma maneira e não tem nenhuma lógica mercadológica, não tem nenhuma lógica de mercado por trás disso, né? Assim, eu vejo que até tem, mas não daquela questão de visar o lucro com a atividade, entendeu? Tá. Eu acho que o lucro maior que nós temos, assim, pelo menos o que eu tive ao longo desse tempo todo, foi ver que o mercado de RPG cresceu nesse período todo de tempo. Quando eu comecei a jogar, era uma editora, as duas editoras de RPG, que traziam um livro na vida, outro na morte. E hoje nós temos várias editoras pequenas, editoras um pouco maiores, estruturadas, com lançamentos, praticamente toda semana tem uma coisa nova saindo. O produtor independente também, muita gente independente fazendo material. Então, é até loucura, assim, você tentar acompanhar isso. No mundo dos board games também, a gente viu um crescimento, assim, espetacular, assim, aqui no país. Enfim, esse trabalho, assim, que a gente faz de YouTube, Twitter, Twitch, de blog, de site, enfim, eles acabam ajudando o mercado a se fortalecer, a crescer, a atingir um público maior. E isso volta para a gente, não questão de lucro em si, mas volta para a gente com produtos que a gente pode consumir, a gente pode se divertir, a gente pode ter uma integração maior com nossos amigos, com nossa família, criar novas redes sociais, novas redes de contato social, e eventualmente se transformar em uma rede profissional também, assim. Voltar com um trabalho, né? Eu tenho exemplos, assim, muito grandes de, por exemplo, colegas que eu conheci do RPG, que quando tinham uma eventualidade de ter um problema, eles me procuravam como advogado, né, para eu atuar profissionalmente como advogado para eles. No caso, até a minha esposa, ela atua na área de alimentação, e buscar a minha esposa também para os trabalhos dela. O Sanoj, eu até revelar a profissão de todo mundo aqui agora. Pegar todo mundo. Denúncia. O pessoal não fala, mas eu falo. O Sanoj é psicólogo, né? Uhum. Também tem a galera que vai, por conta dos contatos do RPG, procura ele. O KF é médico também. No caso dele é um pouquinho diferente, porque ele é uma questão mais específica. Mas também, eventualmente, acontece. Mas, assim, a rede que a gente criou com o RPG, com o board game, com a literatura também, que isso respinga também para a parte de literatura, se torna tão grande que ela retorna para a gente com o trabalho, entendeu? Então, assim, de certa maneira, é profissionalmente compensatório também. Que da hora, cara. Nunca tinha parado para pensar dessa maneira. É, assim, muitas vezes a gente pensa nessa lógica, né, de, sim, eu poderia estar fazendo, eu passo, sei lá, seis horas pensando conteúdo, preparando mesa de jogo, jogando RPG, gravando vídeo, editando vídeo, sei lá. Esse tempo eu poderia estar fazendo petição, poderia estar acompanhando o processo e tudo mais. Mas aquela coisa, eu vou ficar até 1 da manhã vendo processo, fazendo petição, eu vou ficar maluco, né? Principalmente uma área de extremamente estressante, assim. E eu vou ficar maluco e não vou ter contato social com ninguém, entendeu? Então, a partir do momento que eu tenho contato social, eu tenho a possibilidade de ter novos trabalhos, de ter novos clientes e, eventualmente, atuar em áreas diferentes, né, do que o meu habitual. Eventualmente, poder, sei lá, fazer uma edição de vídeo para outra pessoa ou escrever alguma coisa. Várias outras possibilidades de ter um lucro, um retorno financeiro com a atividade, com o hobby, no caso. Fora o ganho próprio, o ganho de qualidade de vida, né? Para diversão. Sim, exatamente. Não, é só porque hoje eu trabalho no mundo corporativo, então essa lógica, ela praticamente não existe, né, cara? E é muito, muito interessante ouvir a sua perspectiva, assim, porque é uma parada que fora do mundo da internet, onde, na verdade, todo mundo está se dedicando a coisas que amam. E é um pouco do discurso que eu, às vezes, combato, no sentido de, tipo, ah, não é só fazer o que ama e acabou. Mas, ao mesmo tempo, é um monte de gente, sabe, tipo, fazendo coisas que gostam e se relacionando com outras pessoas que gostam dessas mesmas coisas. Então, é louco, porque aí você volta pro mundo real e as regras não parecem as mesmas, entendeu? É porque aquela coisa, no RPG, atualmente tá um pouquinho diferente de quando eu comecei e quando as coisas começaram a caminhar, assim, deslanchar aqui no Brasil. Eu acho que é muito falta de ter... A internet é boa porque aproxima as pessoas de conhecimento, aproxima as pessoas de contato, né? Mas é ruim porque esse contato se torna impessoal, mas que torna a empatia entre as pessoas menor. Quando você senta numa mesa de jogo, uma mesa qualquer, você vê a pessoa no olho, olho no olho, você tem uma empatia muito maior, você tem a tendência a ter um respeito maior, a pegar na mão daquela pessoa quando há necessidade, porque você tem um laço real com aquela pessoa, você está vendo aquela pessoa. Então, eu vejo muito assim. Quando eu comecei a jogar, e durante muito tempo, havia uma paciência para ensinar, trazer pessoas novas, ensinar a jogar e tudo, sem olhar quem era aquela pessoa, de onde é que ela vinha, o que, é que ela fazia, enfim. Hoje em dia eu vejo menos isso. Assim, o pessoal pensa muito, ah, eu não quero gastar, eu quero ter lucro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero só a parte boa, quero só o rendimento, não quero investir meu tempo, investir meu dinheiro em algo que vai me dar retorno, mas não um retorno financeiro, mas um retorno em felicidade. Atualmente eu vejo muito disso. Não, mas foi muito legal ouvir a sua perspectiva, ela é bem interessante. Mas deixa eu retornar aqui um pouquinho pro nosso assunto, senão a gente não fala disso hoje. Certo, e aí vai certo. Ter que gravar mais um episódio. Bora gravar, qualquer coisa a gente grava. Boa. Então, Vinícius, eu pesquisei um pouquinho, eu fui lá no Reddit, perguntei para um pessoal no Reddit RPG Nacional e o em inglês, para eles me darem algumas dicas de produtores de conteúdo sobre RPG, para eu entender um pouco mais desse cenário, só para eu poder contribuir com alguma coisa aqui também. Mas pelo que eu entendi, existem basicamente duas divisões de conteúdos relacionados ao RPG. Aí você me corrige se eu estiver viajando. Uma é que fala mais sobre o jogo, as questões técnicas, o review de jogos, toda a filosofia de ser um mestre ou ser um personagem, as melhores práticas, dicas, etc. E um outro tipo de conteúdo que aí é o jogo jogado mesmo, que é um pouco do que o Nerdcast faz, o pessoal do Critical Role faz. Você enxerga mais algum tipo de subdivisão que a gente consegue colocar nesse cenário? Assim, é basicamente isso mesmo, né? Eu acho que eu incluiria também, tem muita gente agora... Assim, eu incluiria duas coisas. Um era uma produção um pouco mais antiga, que hoje em dia eu vejo pouco, que é o pessoal analisando a parte de jogo em si. Não digo a dicas, enfim, mas é a parte matemática do jogo. Questão de regras, como as regras funcionam, o porquê das regras serem assim. Enfim, isso é um conteúdo que eu acho muito interessante, que havia tanto no exterior quanto aqui no Brasil, que eu vejo pouco acontecer, ser feito hoje em dia. Mas é porque também dá muito trabalho, assim, e exige um conhecimento técnico bem um pouco mais aprofundado na parte matemática, né? Mas, e também tem um outro que eu vejo mais agora, que é a parte mais social. Não digo social no sentido de, sei lá, da sociedade em si, nesse foco mais amplo, mas no sentido mais do relacionamento. Como assim? Assim, do relacionamento entre os jogadores, do mestre com o jogador, a parte social do jogo. Entendi. Entendeu? Eu vejo também muita gente indo por esse caminho também, que eu acho muito legal, muito interessante. Tem a parte também que eu acho que não foge tanto do que você colocou, que é a parte da parte literária, entendeu? Que tem muita gente que tem muitos canais, inclusive nós também, fazemos review literário de livros, HQs, filmes que tem conteúdo relacionado com o RPG, que eu acredito que se encaixa também no, na, nessa, nessa, nesses pontos que você colocou. Eu estava vendo um pouquinho mais sobre esses produtores, e o que eu achei muito interessante, isso olhando um pouquinho lá para fora, é que o Patreon, ele tem uma participação muito grande, né, nesses projetos. Assim, a grande maioria dos projetos que eu vi que são considerados, que as pessoas me indicaram como referência, todos meio que tem como principal financiador a própria comunidade, né, os patrocinadores lá no Patreon. Eu achei isso muito, muito legal, assim, como que funciona lá fora. Você acha que no Brasil é mais ou menos parecido? Aqui no Brasil funciona semelhante, só que aqui nós temos mais plataformas. O Patreon é uma plataforma muito bacana, muito legal, mas só que é uma plataforma estrangeira. Ou seja, para você contribuir, você tem que contribuir em dólar, e o dólar atualmente não está muito em conta, né? Mas há plataformas nacionais, várias delas, assim, assim, de cabeça eu não vou lembrar de tudo, mas... Ah, o Catarse, né, por exemplo, acho que é o mais... O Catarse é muito usado para publicação de livros, de... Tá, como um projeto, né? Que também é muito válido. Inclusive, tem o pessoal do Formação Fireball vai lançar um jogo, um esquema do Critical Role, que foi financiado pelo Catarse, né? Bateu uma meta bem alta, conseguiu financiar e estão gravando já. Você tá falando do Skyfall, né? Do Skyfall. Né? Certo. Que, pelo que eu vi, vai ficar fantástico. Uhum. Tem o Padin também, que o pessoal usa muito. Tá. E as outras tradicionais, né? Que são o próprio AdSense do Google, a Amazon também, os outros projetos, os outros sistemas de monetização, né? Que tem um próprio da Americanas, tem o do Rakuten, tem vários outros sistemas de monetização que são utilizados. Ou seja, acaba que há várias formas de se monetizar um projeto desse. Embora que, pela nossa dimensão aqui no Brasil, se torne praticamente impossível você manter um projeto somente com isso, né? E pior ainda, você viver disso, né? Mas dá pra você conseguir fazer algumas coisas legais, dar uma melhorada de qualidade em relação ao produto estrangeiro que eu vejo, né? Não, mas eu fiquei bem otimista. Quando você falou do Skyfall, pra mim, eu fui dar uma olhada, fui ver, entender um pouquinho mais o que era. E, cara, eu fiquei bem... Eu achei incrível a iniciativa deles. Eles conseguiram arrecadar muito mais do que o esperado, inclusive, né? Acho que me surpreendeu, assim, como hoje em dia... É possível você criar um projeto quase que completamente financiado de maneira coletiva, né? O Skyfall, na realidade, não é o primeiro. Teve outros, assim, antes, mas que era mais voltado pro board game, né? Mas o Skyfall, assim, no RPG é o primeiro, assim, nessa dimensão, certo? Que foi financiamento coletivo e tudo mais. Foi primeiro nesse escopo. Embora que, assim, do público de RPG, dentro de financiamentos coletivos, Catarse, o Ideia.me, o Movere.me e outros que existiram aqui no Brasil, sempre foi um dos primeiros lugares, assim. Antigamente eu fazia uma lista dos top 10 financiamentos coletivos. Eu não tenho ela atualizada aqui, infelizmente. Mas o RPG da última que eu fiz, já faz um tempinho, ele estava entre os 10 primeiros. Haviam, uns 5, 6 livros de RPG financiados. Entre os 100, assim, acho que 75% era RPG. Projeto de RPG praticamente assim, era, digamos assim, em porcentagem de financiamento, batia assim, margem de 90%. Assim, primeiramente, acho que o fator principal é o custo ser mais baixo que um board game, ou videogame. Assim, o custo é bem mais baixo. Em segundo momento, ele é mais rápido de ser produzido. Então, é feito com maior velocidade e você recebe mais rápido. Muitas vezes tem financiamento coletivo aí de board game que até hoje o pessoal não recebeu. Mas o de RPG é mais rápido. É um financiamento entrega. E outro que tem um público bem cativo, entendeu? Então, tem muita gente que espera aquele jogo sair, aquele material sair, e fica na expectativa e apoia, e você consegue falar com o autor, às vezes você mora até na mesma cidade do autor, vê o cara nos eventos, fala com ele nos grupos de Facebook, Twitter, é um acesso mais direto. Então, você acaba conseguindo um financiamento mais tranquilo no RPG. Só para eu entender, cara, como que você enxerga as diferenças entre o conteúdo que é produzido principalmente nos Estados Unidos, ou pelo menos na língua inglesa, com o nosso cenário nacional? Eu estou te perguntando isso porque a gente conversou um pouquinho lá no Reddit sobre isso, né, sobre a sua perspectiva sobre o cenário nacional, até faz parte do porquê que essa conversa avançou e tá virando um episódio agora, mas como que você vê essa diferença? Assim, tem uma diferença grande. Eu vejo assim, que nos Estados Unidos eles são mais ou menos um farol, certo? Tanto de conteúdo de jogo em si, quanto os produtores de conteúdo, canais de YouTube, Twitch, podcasts, enfim. Só que o que acontece? Aqui no Brasil a gente vê o que é feito lá fora, nós trazemos para cá e na maioria das vezes nós melhoramos. Se você pegar, eu não vou falar do Critical Role, ou do Hyper RPG, mas se você pegar, por exemplo, podcasts de RPG lá no, na gringa, eles, na maioria das vezes, não usam sonorização. Praticamente não usam nada. Não usam música de fundo, não usam sonorização, não usam nada. São praticamente os jogadores falando. Jogando RPG na mesa, normalmente, como se joga em casa. Ou pelo Discord, ou outras plataformas. Ou seja, não tem nada de especial. Não é um produto assim que, para nós, no Brasil, seja algo muito interessante. Se você pegar um podcast gringo de RPG, provavelmente você não vai conseguir passar 10 minutos ouvindo. A não ser que você realmente tenha muito interesse naquela história ou em conhecer aquele jogo. Então, quando vieram os podcasts de RPG aqui para o Brasil, eles vieram num formato muito, muito diferente. Num formato do nosso podcast aqui, que é bem produzido, sonorizado, dinâmico, com uma edição bem, bem rápida, bem dinâmica mesmo, bem acelerada, assim, muitas vezes tomando como base o Nerdcast de RPG, especial Nerdcast de RPG, que é um exagero de produção, isso aí não tem dúvida. Sim. Já a parte de vídeo, lá nos Estados Unidos, eles conseguem ser melhores do que nós na parte do RPG jogado. Tá. Porque eles têm as condições de levar atores, às vezes atores conhecidos, como no Geek and Sundry, no Critical Role, tem dubladores que você vai reconhecer em vários jogos top, jogos de videogame top, como Dragon Age, Inquisition, tem a galera lá do Critical Role, desenho animado, enfim, você vai ter esse pessoal. Por exemplo, Game Masters Hall, The Celebrity, que eles levam celebridades para jogar RPG. E ainda tem mais, assim, tem o Hyper RPG, que eles têm uma série que é o Power Rangers Hyper Force, que é uma série de RPG Power Rangers. que ela é oficial. A história daquele jogo é oficial. A Saban oficializou aquela história. Caraca. Então ela tá dentro da lore dos Power Rangers. E que no jogo tem atores das séries, das temporadas antigas. Inclusive aquele gordinho lá que é um dos bullies lá da primeira temporada, ele faz parte, a Ranger Rosa, alguns Power Rangers de séries mais recentes, os caras das séries mais antigas aparecem eventualmente, um episódio especial ou outro. Assim, eles têm a capacidade de levar esse pessoal, esses atores, pessoas conhecidas para jogar. Aqui no Brasil ainda não temos essa situação, tanto na questão de produção, né, de cenário, produção do jogo em si, que é, você pega, por exemplo, eu não digo que Critical Role é legal, é bonito, muito bacana, muito bem produzido, mas se você pegar, por exemplo, o Vampire de Los Angeles by Night, é uma produção muito bonita também, é lindo, assim, o cenário deles é lindo, lindo, lindo. Então aqui no Brasil a gente não tem ainda essa questão, porque a gente não tem uma empresa... É mais amador, assim, no sentido de que... Não no sentido... Vai, amador não, acho que artesanal, acho que é a palavra. É, exatamente. É porque a gente tem menos recursos financeiros para trabalhar isso. A gente não tem como... É um mercado menor, né? É um mercado bem menor. Menos dinheiro, exato. É bem menor. E, assim, atrai menos atenção de patrocínio. E não tem empresas com a capacidade financeira, por exemplo, da Hyper... e do Geek & Sundry, de trazer celebridades do Brasil para uma mesa de RPG. E até tem empresas que podem fazer isso. Mas eu acho que está fora um pouco do escopo delas ou do interesse delas de fazer. Né? Por exemplo, eu acho que, sei lá, o próprio Jovem Nerd poderia eventualmente fazer algo do tipo. O Omelete poderia fazer. Até o pessoal do Omelete joga RPG. Né? O Érico joga. Só que legal, cara. A Aline joga também. Mas só que é aquela coisa: se o Omelete se propusesse a fazer uma série desse tipo, eles teriam a capacidade de fazer, entendeu? Sim, entendi. Só que é aquela coisa: não tem um público tão abrangente aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Não pega, por exemplo, uma live aqui, não vai pegar 100 mil espectadores ao vivo, que, por exemplo, um Geek & Sundry faz. É, porque a língua inglesa na internet tem uma vantagem absurda, né, sobre exatamente. O restante. Exatamente. Que... Você tem uma população, além do RPG ser bem difundido lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, tem pessoal aqui no Brasil, Itália, França, Alemanha, Suécia, que vai acompanhar também. Embora que nós aqui, produtores aqui do Brasil, a gente tem uma audiência muito bacana em Portugal, em Angola, em Guiné-Bissau. A gente tem uma audiência... Olha só. O pessoal lá nos conhece, conhece os nossos jogos, conhece os nossos produtores de conteúdo, tem uma audiência bem legal, né? Esse retorno que eles dão pra gente também. Porque lá em Portugal, em Angola, principalmente em Angola, e Guiné-Bissau, não tem uma produção de RPG local. Então muitas vezes o pessoal que vai estudar na Europa, nos Estados Unidos, conhece, ou aqui no Brasil, conhece o RPG, volta pra lá e quer jogar e tudo, mas não tem aquela coisa em português ou ter um produtor de conteúdo. É mais ou menos a mesma situação que a galera que começou a jogar aqui no Brasil no final dos anos 70, anos 80, encontrou por não ter nada em português, nada aqui no Brasil, não ter nem internet naquela época para obter mais conhecimento, obter mais material. Bom, Vinícius, para finalizar o papo de hoje, cara, tinha muita coisa que eu queria conversar com você, mas não vai dar tempo. Eu queria perguntar para você, na verdade, pedir para você escolher os seus produtores de conteúdo favoritos. Cara, para arranjar briga aqui, para dar briga. Assim, em inglês é o óbvio, né? O Critical Role, o Hype RPG. Tem o Critical Hit também, que é bem interessante, só que é naquele esquema que eu falei, que é sem edição, com edição bem pobrezinha, mas a história é muito legal. Aqui no Brasil a gente tem muita gente boa, muita gente boa mesmo, assim, que merece ser ouvida e faz um trabalho muito legal, assim, comparável mesmo com Nerdcast RPG. Infelizmente a gente tem tinha um podcast que eu acho que era superior até, questão técnica, que era o Crônicas de Mente, que infelizmente acabou, mas você pode achar o conteúdo dele espalhado por aí. Tem o pessoal do RPG Next, né, que tem o Tarrasque na Bota, que tem live no YouTube, Twitter, Twitch, Facebook, e tem os podcasts também. O RPG Guaxa, que é o Marcelo Guaxinim, lá do Deviante, lá do SciCast, que tem um podcast de RPG também, muito bom, muito legal, muito divertido. Assim, de YouTube, tem o Azecos, que sempre vem com novidades, assim, que vem lançamentos que vão chegar aqui no Brasil. Eles jogam lá primeiro. Tem o pessoal da Jambô Editora, né, que tem a Guilda do Macaco Caolho, que é o pessoal que, da própria editora, os produtores da editora, e o pessoal que criou o Tormenta RPG, que é um RPG bem popular aqui no Brasil. Também tem o RPG das Minas, que deu uma parada, que é um monte de garotas conhecidas aqui da internet, que é um RPG muito bom, muito legal também. Tem o pessoal do Leninja Blog, o RPG Ninja, que eles é uma animação que ele narra as histórias de uma mesa de RPG usando animação, que é muito divertido, é muito legal de ler. Só não leiam perto de criança pequena, só não assistam perto de criança pequena e dos pais, né, que é palavrão, mas é muito divertido. Uhum. O Game Chinchilla também, que eles usam também um pouco de animação, tem a parte dos testemunhos dos jogadores, dos momentos chaves da partida, é bem divertido. A gente tem o Gruntar TV, que o Gruntar é conhecido no pessoal do League of Legends. Ele tem um jogo de D&D, Dungeons and Dragons, né, o RPG mais popular do mundo, usando o cenário de League of Legends, bacana, muito legal. Tem o Tio Nitro, né, o Newton Nitro, que é um cara das antigonas do RPG nacional, que ele tem o canal dele, que tem o Nitro Sessions, que ele mestra o Dragon, que é um RPG nacional muito bom também, bastante popular, e usando o cenário dele, que foi lançado recentemente, o Legião, e que ele tem uma pegada assim mais da galera mais das antigas do RPG, o Old School. E tem um que eu participo também, que é o Ligeia RPG, né, do Dinho Reis, né, que acho que agora só tá no YouTube, né, os vídeos no YouTube. Tinha a Twitch também, ao vivo, as lives, mas acho que agora só tá no YouTube. Que ele tem o Ligeia RPG, que é um sistema nacional, independente, novo, muito bom, de graça. E eu tô lá nas mesas do playtest também, antes que o mundo congele. São essas assim, que são esses que eu indicaria, tem muito mais. Tem muito mais. Eu só não vi você indicando 3 Dungeon Masters, cara. É, tem o 3 Dungeon Masters que a gente vai ter também. A gente tem os vídeos, né, pra ajudar a galera que tá começando no RPG, né, com muitas dicas. A gente fala de livros, review de livros, tanto livro de RPG, suplementos, livro de literatura. A gente vai ter também, estamos editando nossas mesas de RPG, formato de áudio, por enquanto, que em breve vai sair no nosso canal e também em formato de podcast. Mas aí, mais pra frente, vai estar disponível. Acho que é... Tem muita gente boa produzindo conteúdo no Brasil. Muita gente mesmo, assim. Que eu acho que eu passaria mais de uma hora aqui só citando... Só falando nomes. Só falando os nomes. Porque é muita gente com qualidade. Eu acho, assim, muitos canais, muitos podcasts com qualidade muito superior ao que é feito no exterior, dentro do seu ramo, que vale muito a pena a gente ouvir. Né, dar atenção, apoiar, né, quem puder apoiar financeiramente também, ou divulgar, enfim, que vale muito a pena. A gente tem um cenário de RPG que atualmente a gente está pulsando, tentando muita gente nova no hobby, muita editora bacana, lançando um livro legal, assim, coisas que, assim, lá quando eu comecei a jogar, uns 19 anos atrás, não, 19 não, fez... 20 anos agora, 20 anos atrás, a gente nunca nem sonhava em ser lançado aqui no Brasil, a gente tem hoje. A gente está num momento muito bom mesmo. Tanto de material, de conteúdo, de livros, de jogo, quanto de produtores de conteúdo independente, e podcast, vídeo, Instagram, e áudio também, tem muita coisa boa. Só para a última pergunta aqui, Vinícius, só para finalizar, hein? Eu normalmente gravo esse episódio aqui com o intuito de falar mais especificamente com a Olivia, que é minha namorada, gravou aqui uns episódios comigo. A única experiência que ela teve até hoje com RPG é o RPG Nerdcast. Uhum. O que, que você recomenda para uma pessoa que não conhece nada do jogo, não conhece nada das práticas e tal? Por onde que ela começa? Ó, tem o seguinte, tem o RPG Network, que é um agregador de sites, de blogs, de podcasts, de videocast também, de RPG, que é bem interessante. Também, assim, o de produtor de conteúdo, eu acho que o melhor, assim, além do 3 Dungeon Masters, né, você começar a entender o que é o RPG, eu acho que seria o pessoal do RPG Next, cara. O RPG Next tem o Tarrasque na Bota, assim, e tem também regras do D&D, quinta edição, e regras do GURPS, quarta edição também. Tem um podcast deles, A Forja, que é muito bom, que explica muito o pormenor do jogo, e eles são, as coisas são bem produzidos, certo? O RPG Guaxa, não explica tanto o beabá não, mas é muito divertido também de se assistir. E a tua namorada vai gostar muito do RPG das Minas também, certo? Que tem muitas garotas legais lá que eu gosto de assistir. Infelizmente elas deram um hiato agora, mas eu espero que volte. É uma inspiração para as meninas jogarem, um incentivo também, né? A gente tem poucas meninas no RPG, tem que ter mais. A gente tem que dar espaço para elas jogarem, para elas produzirem conteúdo também. Tem que dar atenção e dar o espaço e não ser idiota com elas, né? Acho que é o principal, né? Por fim, eu acho que, assim, para explicar também o do beabá, do que é o RPG, tem um cara que é muito legal, que é o Leonardo Chaba, que é o Pensando RPG. Tem um podcast muito bom, cara, muito bom o podcast dele, que não é de jogo, mas é explicando conceitos de jogo, explicando pro jogador iniciante, dando algumas dicas, assim. Ele leva convidados também para fazer entrevistas. É um podcast muito, muito enriquecedor também. Muito, muito legal. Foi muito legal trocar uma ideia com você, Vinícius. Obrigadão aí por seu tempo. Cara, também foi um prazerzaço, assim, participar aqui contigo. Sempre que precisar, pode chamar que está à disposição. Com certeza, cara. Qualquer dúvida sobre RPG, eu vou te mandar um zap aí. Primeira, cara. Estamos à disposição. Beleza? Mas, de verdade, obrigado mesmo. E até uma próxima. A gente tem muito pra falar ainda de RPG. Temos sim. É um universo bem, bem extenso. Até a próxima. Valeu, cara. E aí, Olivia? Gostou? Porque eu adorei fazer esse episódio. Na verdade, toda vez que eu trago um assunto pro podcast, eu acabo me apaixonando e consumindo cada vez mais sobre essa cultura, sabe? Então, eu meio que viciei em RPG. É muito interessante, eu achei muito criativo a maneira como outros produtores estão desenvolvendo essa cultura na internet. E vale muito a pena conhecer. Você já sabe, né? Se quiser trocar uma ideia comigo sobre RPG na internet, tem o Twitter, temos Facebook e temos e-mail, todos os links aqui na descrição. E se você estiver ouvindo por outra plataforma que não for o Spotify, por favor, vá para o Spotify, porque eu meio que estou pensando toda a estratégia, todo o produto para lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.